Mas o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. A partir de agora, como eu sempre digo pra vocês, até as 16h, 2 horas de rock and roll pra você curtir seu momento da melhor maneira possível, tá ok? E hoje eu fiz uma mistura legal aqui. Eu queria fazer só anos 80, mas eu acabei descobrindo que eu coloquei música dos anos 90 no meio. Então, anos 80 e algumas dos anos 90, vocês vão curtir aí. Não estranhe se de repente já tá uma música dos anos 90, tá? É, tá tudo misturado aqui, mas do que embolado, como eu sempre digo aqui, ó. Anos 80 e 90 tem Accept, CDC, Aerosmith, Alice Cooper, Black Sabbath, Dio, Guns N' Roses, Iron Maiden, Judas Priest, Kiss, olha só, Motley Crue, Metallica, Ozzy Osbourne, Rainbow, Rush, Scorpions, Ted Nugent, chega que eu já perdi o fôlego. E tem mais, cara, são 29 músicas pra você curtir e poder fazer o que você tiver a fim de fazer. Uma das coisas que você tem que fazer é aumentar o volume do seu rádio, meu amigo, porque hoje é sábado, você vai se vingar do seu vizinho, de sua mulher, do seu sobrinho, seu cunhado chato que você sabe ficar dançando lepo-lepo, enfim, você vai poder fazer o que você tiver a fim, tá? Seja no celular, não é mesmo, Marquinhos? iPad, iPod, aí não pode, aparelhagem de som, é, do, onde você estiver, você pode aumentar o volume, eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. E pra provar pra você que a programação tá show de bola, tá maneira, a gente começa com a banda alemã Accept, I Wanna Be No Hero, vamos lá. Classic Rocks. Bye.

Esse Guns N' Roses aí, Mama King, versão original. É, e viu o show deles que eles fizeram no Brasil? Tudo bem, o show foi maneiro, foi legal, foi ótimo, mas é, Axl Rose não é mais a mesma coisa, né, cara? Fazer o quê? Mas deixar essas músicas pra gente recordar e com certeza a gente vai estar sempre tocando aqui Guns N' Roses, que eu também sou fã dos primeiros álbuns, tá bom? Esse Chinese Democracy que ele levou 15 anos pra fazer, eu nunca vi alguém levar, demorar tanto tempo pra fazer uma merda, mas tudo bem, né, cara? Ele devia estar com algum problema intestinal que não saía nada. Fala sério, Daniel. Bom, Guns N' Roses, Mama King, Dio, Rainbow in the Dark, isso aqui é a figurinha carimbada do programa. Black Sabbath, Voodoo, também com Dio, cara. Não sei se é com Dio, agora eu não sei se é com Dio ou Tony Martin. Acho que é Dio mesmo, cara, nos jogais do Black Sabbath aí, tá? Ó, Alice Cooper, Teenage Frankenstein, Aerosmith, Ragdoll, AC/DC, Jailbreak. Essa música foi lançada ainda com Bon Scott, cara. Eu acho que eu viajei legal aqui, dizendo, botou colocando nos anos 80. Mas tudo bem, tá aí, Jailbreak e Accept, I Wanna Be No Hero. Legal? Olha, Classic Rocks até as 4 da tarde hoje, rock anos 80 com um pouquinho de anos 90 pra você. Vamos pro break, a gente volta com Iron Maiden, cara. Não saia daí. Classic Rocks. Classic Rocks. Olha, mandar um alô pra você, como é que é? Tem alguém na Espanha vendo a gente lá, né, Marcos? Todo sábado, a gente tá vendo aqui no computador aqui, você aí que tá na Espanha, pode entrar aqui no Facebook da rádio, mandar seu alô, dizer seu nome, que a gente vai ter o maior prazer de mandar um alô pra você que tá curtindo aqui o Classic Rocks com a gente, valeu? E você que tá aí nesse mundão afora aí curtindo o Classic Rocks, pode entrar no Facebook também, cara. Diga o seu nome, dá o seu alô, sua opinião, ou então não diga nada, fala, oi, eu sou falando de tal, tô ouvindo vocês, tô aqui, não sei aonde, tá? Manda pra gente que a gente tem o maior prazer de dizer que vocês estão ouvindo, legal? Olha só, vamos pro Iron Maiden. Esse aqui é bem anos 80 mesmo, não viajei não, cara. Aliás, falando em Iron Maiden, eles vão estar em Volta Redonda e de graça, Marquinho. Cara. Iron Maiden de graça em Volta Redonda. Acredite quem quiser acreditar. Bom, me falaram, eu vou dizer o dia certinho pra vocês aqui, tá? Eu já tô até arrumando um jeito de ir, porque eu não vou perder de jeito nenhum. É só pra avisar. Assim que confirmar aqui, eu digo pra vocês. Bom, a gente começa com Iron Maiden Run to the Hills. Classic Rocks. Dream. Brincadeira, hein, cara? E hoje o cara tá fazendo música clássica, meu Deus do céu. Mas é, Miss Mistreated, se eu não me engano, o vocalista Johnny Tânia, cara, não tenho certeza, tá? Não tenho certeza. Ozzy Osbourne, No More Tears, a galera canta One More Beers, né? malandro. Brincadeira, Ozzy Osbourne, meu amigo. Carreira solo, ótimo. Metallica, Enter Sandman. Rolou também Motley Crue, Too Young to Fall in Love, Kiss I Love It Loud. Gente, eu tava lá no Maracanã quando eles vieram. É, assisti esse show lá no Maracanã, eu quase morri do coração. Brincadeira, pô, foi a primeira vez que eu vi o Kiss. Depois assisti umas outras vezes. Mas a primeira vez, a primeira impressão sempre é que fica, né? Judas Priest, Really Now, The Highway e Iron Maiden, cara. Run to the Hills. Plexi Rocks hoje, anos 80, com algumas músicas dos anos 90 que eu sempre dou uma vacilada pra variar, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pro break, enquanto se abre mais uma geladinha aí, já que é sabadão de tarde, mas maneira, hein, meu irmão? Esse negócio de beber de tarde não dá certo, não. Depois você vai, eu vou dar uma dormidinha, já que nem um amigo meu, cara. Bebeu de tarde, eu vou dar uma dormida, depois vou pra boate. Ele chegou na boate, tava fechando a boate. Que isso, cara? Foi, olha a hora, Zé Ruela. Dormiu, apagou, meu amigo. Então, ó, vai meu conselho, mantenha-se bêbado. É o conselho que eu te dou. Valeu? Bom, gente, ó, vamos pro break e na sequência eu volto com o Rush. Não saia daí. Classic Rocks. É isso mesmo, mantenha-se bêbado, cara. Isso aí também é uma boa dica pra evitar a ressaca, né, cara? É, quem aguenta vai, né? Se acordar no dia seguinte de ressaca, já mandar uma gelada pra dentro, meu amigo. Não é brincadeira, não. E nem na época que eu bebia eu conseguia fazer isso. Ah, não conseguia tomar uma cerveja, não. Eu ia logo de rum, de conhaque. Ah, mas deixa quieto. Mas, ó, pega leve. É sabadão, senão você vai perder seu sábado, cara. Beba com moderação. Não, isso aí é uma frase meio careta, mas tem tudo a ver, cara. Você bebendo com moderação, você vai se manter legal, animado, sem passar do ponto. Legal? Experimenta que você vai gostar. Mas é o seguinte, se você fizer isso, não dirija, Zé Ruela. Valeu? Vamos lá então, ó, anos 80 e 90, a gente volta com Rush Chemistry. Vamos lá. Classic Rocks. Let's eat you. Def Leppard. É o Leopardo Surdo, meu amigo. Essa banda aí tem uma história dela que eu acho muito interessante, que o baterista perdeu acho que o braço, se eu não me engano, o braço ou a perna, não tenho certeza agora. E a banda esperou, fez uma prótese, colocou, tá tocando, meu amigo. Tá, isso aí que é camaradagem. Outros já tinham dispensado, mandando embora, tá? Def Leppard, Action Not Words. Teve também Wednesday, Rugen Ready. Olha só, Van Halen, Where Have All the Good Times Gone, Uriah Heep, Too Scary to Run e UFO. É, Get, como é que é? Larry Rain, nada de Gary Rain, não. Larry Rain, sucesso dos anos 80. Tá bom, né? Vamos fazer o seguinte, pra não perder muito tempo, a gente vai rapidinho pro break. Mais um golinho, mais uma geladinha, a gente volta, hein? Classic Rocks. Olha, cara, anos 80 tem uma característica, foi a década do hard rock, ou do glam rock também, você lembra, Deu? Aquelas bandas com aqueles cabelos, tudo arrumadinho. É, no backstage tinha maquiadora, tinha cabeleireiro, tinha tudo. O cara entrava no palco com aquele cabelo todo armado. Coisa horrorosa, cara. A roupa, então, meu Deus do céu. Eu vejo os clipes dos anos 80, a música salva, mas o visual. Pelo amor dos meus filhinhos, como dizia Silvio Luiz. Bom, olha aqui, ó. Vamos começar a última sequência com uma banda que é muito boa, cara. Faz um hard rock de primeira e sucesso dos anos 80. É o Dokken com The Hunter. Classic Rocks. Peace of mind on these streets again. Will

change the world. Don't turn a blind eye to tomorrow's world. We're on the good side, looking out. Don't take for granted the silent shout. The hands of time are rolling past. To turn the tide, we must move fast. Let's share the hope, impulse of strength. We hold the answer, this vision sings. They're holding on, but for how long? Let's set them free. Put your helping hands together, rocking on for survival. Gotta take a stand, time to make a bet, don't sit idle. We hold the key to the dreams. It's not as hard as it seems, no. Get up and put your hands together. All your helping hands. And that's a fact. A call to arms, let's take a stand. It's up to you to lend a helping hand. They're holding on, but for how long? Let's set them free. Put your helping hands together, rocking on for survival. Gotta take a stand, time to make a plan, don't sit down. Riot, eles conseguiram lançar o Randy Rhoads, cara. É, foi guitarrista do Ozzy e morreu enquanto estava com Ozzy naquele famoso acidente de avião que já cansei de falar pra vocês aqui. Aquela história também do teste, que ele foi fazer o teste com Ozzy, começou a dedilhar a guitarra desligada. Quando ele ia plugar, o Ozzy falou: não, não precisa plugar, não, meu filho, você já tá contratado. Que é bom de qualquer jeito, né, meu amigo? Essa história eu nunca vou esquecer, porque eu achei incrível, tá? Quiet Riot, Helping Hands. Teve o Rats. Rats agora, o vocalista, saiu pela terceira vez da banda. Terceira, quarta, quinta, oitava vez. Fazer o quê? Round and Round, Manowar, Kings of Metal, Halloween, I Want Out. Olha só, Heaven Burn, Great White, Give Me Some Lovin' e Dokken the Hunter. Gente, já chegamos ao final de mais um Classic Rocks. Espero que vocês tenham gostado. Anos 80, algumas musiquinhas só dos anos 90 aí que eu dei uma deslizada legal. Tá, meu filho que abriu meus olhos. Pra isso que eu tenho dois roqueiros em casa. mas é pra isso, tá? E espero que vocês tenham gostado, semana que vem tem mais, e eu tô pra tocar pra vocês aqui, eu toquei muito Dio aqui, a gente tem, eles lançaram agora um tributo ao Dio, tá? Com bandas famosas, eu vou, são 15 músicas o álbum, tem até uma balada do Dio, acredite se quiser, a gente vai tocar aqui inteirinha pra você esse álbum, inteirinho pra você o álbum, tá ok? Sabadão, gente, como você pediu, logo mais, vai sair, vai beber, não dirija. Classic.